estou. Eu não sei se é comigo que quer ficar. Sabe, estou. Eu não sei se ela ocupa o meu lugar. Sabe, estou. Eu não sei se é comigo que quer ficar. Fazer o seguinte, bora mudar, bora. Vou fazer o seguinte assim, ó. Sequência romântica. Essa época assim dava pra dançar bem gostoso, né, Lá? Bora recordar então. Toque em mim, sinta dentro de mim, o amor está no ar. Aqui no meu coração, na nossa canção, está bem junto a nós. Os caras doidos estão na área, né, meu irmão? E cada vez. Pode crer. Abração, os caras doidos! Sinta o pulsar do meu coração. Se te encontrar, vou te amar. Família, tudo certo. Tá com a gente aí. Valeu, galera. Grande Rafa e galera. Saberei viver. Desejo tanto te encontrar. Curtiu o som! DJ Billy, amo você. Como jamais eu amei alguém. Como jamais eu amei alguém. Se o tempo passa, eu quero te encontrar. E cada vez mais te amar. Guerreiro Digital. Banda Os Brother. A explosão do sucesso. Guerreiro Digital Prime. Digital Prime. É pressão. Prime.